bafômetro vai passar do limite. O 30 veio pro meu lado, se eu contar minha vida feliz. Já tô largado, tá tudo fudido mesmo. Me algema logo e me leva preso. Central de Bugações, meu parceiro Cléo. Alô, Ramon Evento, Visual Pinturas, tamo junto. Eu tô bebendo desde as 3 da tarde. São 4 da madruga e não passou essa saudade. Essa é a verdade. Eu admito que passei da conta, mas se eu tô bebendo assim é porque não tá sendo fácil. E toda vez que ela me apronta, eu sempre caio na balada responsável. Se eu soprar esse bafume, não vai passar do limite. O 30 veio pro meu lado, se eu contar minha vida, vixe. Já tô largado, tá tudo fudido mesmo. Me algema logo e me leva preso. Amigo, se eu soprar esse bafume, não vai passar do limite. O 30 veio pro meu lado, se eu contar minha vida, vixe. Já tô largado, tá tudo fudido mesmo. Me algema logo e me leva preso. Segura meu parceiro Felipe, Infocel. Alô, Piabê da Céu, é nóis. Eu tô bebendo desde as 3 da tarde. São 4 da madruga e não passou essa saudade. Essa é a verdade. Eu admito que passei da conta, mas se eu tô bebendo assim é porque não tá sendo fácil. E toda vez que ela me apronta, eu sempre caio na balada responsável. Amigo, se eu soprar esse bafume, não vai passar do limite. O 30 veio pro meu lado, se eu contar minha vida, vixe. Já tô largado, tá tudo fudido mesmo. Me algema logo e me leva preso. Amigo, se eu soprar esse bafume, não vai passar do limite. O 30 veio pro meu lado, se eu contar minha vida, vixe. Já tô largado, tá tudo fudido mesmo. Me algema logo e me leva preso. Amigo, se eu soprar esse bafume, tu vai do limite. O 30 veio pro meu lado, se eu contar minha vida, vixe. Já tô largado, tá tudo fodido mesmo. Me algema logo e me leva preso. Menino, vamos arrochar. Me algema.